te anda a chorar. Eu te entreguei meu coralão, de bandeja sem pedir nada em troca. Mas você duvidou da minha intenção, pisou no amor que a gente tinha na roda. Tantas vezes eu te disse que era verdadeiro o meu querer. Você não quis acreditar e agora vai ter que me ver partir. Não acreditou no meu amor, agora não adianta chorar ao me perder. Eu te avisei que um coração cansado, uma hora aprendi a se refazer. Não acreditou no meu amor, e agora quem sofre é você. Eu só queria ser feliz do seu lado, mas você não quis me entender. Quantas noites eu chorei calado, esperando você me notar. Mas só recebi desprezo e mágoas, agora não dá mais pra voltar. Meu peito já não te pertence, aprendi a viver sem você. E quando perceber que é amor de verdade, vai ser tarde pra se arrepender. Não acreditou no meu amor, agora não adianta chorar ao me perder. Eu te avisei que um coração cansado, uma hora aprendi a se refazer. Não acreditou no meu amor, e agora quem sofre é você. Eu só queria ser feliz do seu lado, mas você não quis me entender. Eu te dei o mundo e você fechou os olhos, agora vai viver com seus próprios remorsos. O que eu sentia já não cabe mais aqui, aprendi a me amar e a seguir. Não acreditou no meu amor, agora não adianta chorar ao me perder. Eu te avisei que um coração cansado, uma hora aprendi a se refazer. Não acreditou no meu amor, e agora quem sofre é você. Eu só queria ser feliz do seu lado, mas você não quis me entender. Agora não adianta chorar, não acreditou, me deixou pra lá. Agora quem chora é você.